posso ser feliz se eu pobre meu irmão. Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 Operadora 41-8401-0909, dígito 1, ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para a sua família, seus amigos, para a sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Manzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Manzotti. Irmãs da Hora da Misericórdia, que a paz do Senhor esteja com você. Nesse domingo, dia muito especial, especial porque é domingo, por si só, já é suficiente. Porque todo domingo, eu tenho falado, insisto que você entenda, todo domingo é uma outra Páscoa que celebramos. Escute o que foi deixado na plataforma nessa Hora da Misericórdia. Meu nome é Rita Gabriel, moro americana. Oi. Tenho 5 anos, sou quarto com terapia. Ah, há Jesus. E no exame de rotina, descobrimos um nódulo na minha virilha. Junto com a minha mamãe, eu fiz a novena de Nossa Senhora Aparecida. E com a graça de Deus, mostrou um nódulo bem pequenininho. E não vou precisar fazer a biópsia. Muito obrigada. A graça alcançada. Um abraço, Padre Reginaldo. A sempre saia, tá? Sobrando com coxinho. Um abraço. Deus abençoe. Ah, meu abraço carinhoso, querida. Que bom que teu tratamento não vai ser tão invasivo, tão difícil. E que Deus confirme essa cura, Jesus misericordioso. Vem, minha querida. Filhos, filhas, Bíblia aberta, domingo. É o quinto da quaresma. Cartilha de oração. Um abraço, Vitor Gabriel. Vitor, olha, Vitória. Gabriel, bonito nome, viu? Arcanjo. Por isso meu coração se abre, Senhor, para escutar. Hoje o Evangelho é de João 11, 1:45. Eu vou usar a forma mais breve, a mesma que eu usei de manhã na Santa Missa. Ora, havia um doente, Lázaro, de Betânia, do povoado de Marta e de Maria, sua irmã. Maria é aquela que ungiu o Senhor com perfume e enxugou seus pés com os cabelos. Lázaro, seu irmão, é quem estava doente. As irmãs Marta e Maria mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: esta doença não leva à morte, mas à glória de Deus. Jesus tinha muito amor a Marta, a sua irmã Maria e a Lázaro. Depois falou aos discípulos: vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe: Rabi, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, agora, mais uma vez, vai para lá? Logo que Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta então disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse então: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, ele foi chamar Maria, sua irmã, dizendo baixinho: o Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus ainda estava fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta o tinha encontrado. Os judeus que estavam com Maria na casa, consolando-a, viram que ela se levantou depressa e saiu, e foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para chorar. Maria foi para o lugar onde estava Jesus. Quando viu, caiu de joelhos diante dele e disse: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu a chorar, e os que estavam com ela, comoveu-se interiormente e perturbou-se. Ele perguntou: onde o pusestes? Responderam: vem ver, Senhor. Jesus chorou. Os judeus então disseram: vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: este que abriu os olhos dos cegos, não podia também ter feito que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo. Era uma gruta fechada com uma pedra. Jesus disse: tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, já cheira mal, é o quarto dia. Jesus respondeu: não te disse que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o alto, disse: Pai, eu te dou graças, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas digo isso por causa da multidão que está em torno de mim, para que creias que tu me enviaste. Dito isto, exclamou em voz forte: Lázaro, vem para fora! O morto saiu, com as mãos e os pés amarradas com as faixas e um pano em volta do rosto. Jesus então disse-lhe: desamarrai-o e deixai-o ir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Lázaro, vem para fora. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós.